Tina frontière qui la ouvre mon univers. Et Coco Bissa Kamoto Zobalo Kola Fine et Trela Wabokwa Papa Kwado. Namuko, Namuko. Celui qui veut un frère ou un ami sans défaut reste sans frère et sans ami. Pipi, pipi Ramae. Pipi Ramae. Yo, pipi Ramae. Pipi Ramae. Mamalo Batie. Pipi Ramae. Alina Yeteo. Pipi Ramae. Tana Lingie. Pipi Ramae. Pelo et Pelo Lingae. Pipi Ramae. Botuna Moutema. Pipi Ramae. Lucien et Bata. Pabo Pelo Mola Tatinza. Milo et Bata. Mais jamais Colombo la Kama wana meme. King Makiagi. Parti est signé tout ce matin, mais on peut y aimer. Parti l'angaye. Tout bon, il s'accade. Libanda et mon ana déjà. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Sabe que vai ser uma exercício, mas que vai ser que tem um juízo. Mas o meu lamento é tudo. Elito Aniste. Alô, alô, alô, alô, alô. Christian Mondo Simba. O dia de SBMM. Aqui na zona que conseguiste. A zona central para que me ajude aqui. Decepcionando isso aqui. Eu teria uma fila na mesa. Eu tenho uma barecana na confusão. Doris Lemla. Homem na Síria conserva seu cacete e fica sambalê. Gatos o negrige na porra no mucoro e amplice. Um daqui na caia, o caquinha na zora cate juana. Na Bahia com variação, pega uma vez sua na zora cate na minha. Amado de ali. Nesta na minha, tu lhe vai querer na eu amo. Leque a nagina esquilar de GG pura mamã. Salame, tomina que na cracão. Papa na Kiara, Angelica, Alain Boica. Alfa de minha cobra que estava na crástica. Na fonte premena e colava com som de barba e lango. La formile va frasquito com o colar churrando. La mamá toi maio na lua na lista va monoto. Oi, vai bailar calho da jute, mas só te temico. Por compreender que na lua eu fui. O peito momento de Roger ou Elka. O creio a bolinha, mangas e choque se creio mata. No rio onde é esse lino e coco com a costa pirizão. Na mana e o ete, por irã. Suja a bolinha, mangas e choque se creio mata. Papa Nazuri, Nicole Boibana, Nazuri, Mama Wamba, Lita Bimbo.